voltando aqui com mais um Games Foda Live, o podcast que já foi o pior de todo o Brasil, agora retornando de maneira ainda pior, menos profissionalismo, menos entrevistados, menos ideias. Esse é o seu podcast favorito de todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez reunidos com os nossos irmãos Guerra. Amém. Afro. Oi. Tuba. Oi. E nosso convidado especial, Ardin. Ardido. Guilherme Martins. Fala, Guilherme Martins. Cadê? Eu não tô escutando. Caiu? Caiu. Ah, não pode ser. Não, tá aí. Fala aí, cara. Não tá dando pra escutar você. Você aumentou muito. Você aumentou muito o threshold agora, cara. Diminui um pouco esse caralho desse threshold agora. Enfim, tá o Ardinho aqui. Tá o Ardinho. Tá escondido. Caralho, o Rinks de novo. Como assim o Rinks de novo, cara? Cara, é eu que apresento as coisas. Sei lá, velho. Seria, né? Oi. Oi, aí, o Ardinho tá aí, beleza. Não, deu, agora deu? Sim. Eu acho que se você não gosta de mim, você deveria sair do Hitbox, porque, tipo, 20 programas do Hitbox, 10 é meu, tá ligado? Mais ou menos é assim que tá acontecendo aqui no Hitbox. É, ou eu e o Surox, tipo, eu com o Surox temos 75% do share do Hitbox atualmente, então acostume-se. Mas beleza, estamos de volta aí, galera, depois de muito tempo longe de vocês. Agora estamos aqui, bombando muito aqui o cu da geração brasileira. Sei lá o que eu tenho que falar. Alguém tem alguma coisa pra falar aí de mensagem bonita aí de retorno? Eu tenho uma boa mensagem. Vale. É, se você for jogar Metal Gear, tenta matar menos de 50 negros até o fim do jogo, assim. Quem que matou 100 negros? O Afro, o Nelzão, Nelzeira, grande fã de Metal Gear, terminou 3 com 130 kills, velho. Não, mas eu acho que o Nelzão tava curtindo, né? O Nelzão tava, assim, curtindo a vida. Ah, é, mas... No final do jogo, não tem como não matar um monte de cara, ainda mais naquela parte da moto. Não tem, não tem. As pessoas que mataram zero durante o jogo inteiro, não tem como roubaram. Não, zero não tem como. Você tem como manter um kill count bem baixinho. No quanto que é o mínimo? Não é tipo 5? Eu não sei. É, alguma coisa assim. Tem uma parte que tá andando de moto e tem que matar um monte de gente também. Foda-se também. Mas enfim, quem não sabe aí, novo Metal Gear do Rick, não precisa matar em jogos. Não é assim. Mas é que Metal Gear eu não gosto de passar sem matar, assim. Na verdade, se eu mato, se eu reseto, porque eu odeio, cara, acho muito chato. Ó, o Delta tá lembrando que dá pra tranquilizar na parte da moto, sim. Ah, é verdade. Eu acho que só o Metal Gear 1 que, não, que tem, tipo, umas... Não, o 2 também, né? Uns 7 kills obrigatórios, assim. O 2 também, eu acho que tem que matar os caras naquele... Os Tengu Arsenal lá? É, os Ninja. Não lembro. Mas, enfim, realmente é uma bosta o Metal Gear, não. Brincadeira, é legal. Mas... Tem um outro metagame do é legal, do Afro, que é muito legal, fantástico, sim. Que é o grind do Chrono Trigger, velho. Do Chrono Trigger, né? Esse eu tô preparando um vídeo ainda. Não faça um vídeo. Não, só porque eu avisei, não faça. Vou fazer um vídeo de tutorial do grind do Chrono Trigger. Me fala alguma coisa pra desenhar durante o podcast, aí os caras pinto um pênis veiudo. Tipo, velho, vocês pelo menos disfarçam, né, cara? Ardin, desenha o. Tem um convidado na porra do programa, vocês estão debatendo Metal Gear aí, seus viados. Então, o que a gente pede pra desenhar? Vai. Vamos. Pera, desenha. Desenha a Momo. Não, já desenha a Momo, foda. Bem peladinha. Foda. Bem peladinha. Não, porra, não. Tá, vou começar. Pera, deixa eu rodar a vinheta aqui, caralho. Ninguém fala nada, agora. Games, foda lá! Games, foda lá! O podcast da galera. Beleza, podcast da galera, você já se conhece. Oi. Esse som de cachorro aí também foi eu que coloquei agora. De propósito. Cachorro? Um cachorro que tá aqui no fundo aqui. Não conheço esse cachorro. Da mesma som. Da mesma som. Não tinha que apresentar, não. É, então, temos aqui... Tem que apresentar o convidado, né? Não, mas depois da vinheta, cara. Sempre foi tudo depois da vinheta. Antes da vinheta não tem tema, é tipo... Ah, desculpa. Pô, você esqueceu como que é o podcast, mano? Que horrível, cara. É, faz muitos anos. É, então. Enfim, faz muitos anos. Hoje estamos aqui com Guilherme Martins, mais conhecido como Ardin, ou Rabbit Nobokov, no Twitter. É esse menino de Goiás, esse menino... criado nos games, crescido aí, que tem uma das maiores franquias, acho que é a maior franquia, franquia é a maior franquia de games do Brasil, que não, é o Modora. Que... Viu, aqui, só tem um detalhe, aqui não é masoquismo retrô, não pode polêmica aqui, é mais suave aqui, tá? Não, mas eu tô falando sério, eles ganharam o nome? Big? Ah, mas... eles ganharam o Big, não, de você, né? É verdade. Mais gente ganhou o Big já. Você viu o nível da parada, tipo, aqui não é masoquismo retrô, vamos com calma. É que o Ardin tá acostumado lá, daqui a pouco o Ardin tá xingando os outros sites aí e tal, e aqui não pode, aqui não pode. Não, aqui a gente só xinga, o quê, um cara em específico? E não mais, porque não pode mais. Atualmente estamos diminuindo. É que também essa pessoa sumiu, né, do mapa, então Fodinha, sabe o que o Ardin tá fazendo. Deve ter tido uma overdose de cocaína. Fodinhas, paz e amor. Então, mas enfim, o grande Guilherme Martins aí, que é dono da maior franquia de games do Brasil, que é o Momodora, já tá produzindo o quarto jogo, e assim que ele tiver, tipo, 90% do quarto, ele já vai lançar o quinto, sexto, isso, sétimo. É mais ou menos assim que ele funciona. Pois é, eu queria agradecer pelo convite, e só. É só. Quantos anos você tem, Ardin? Eu, 23. 23 anos, 23 aninhos. Você começou a fazer o primeiro Momodora com quantos anos? O primeiro Momodora ou os que veio, tipo, a Austrália que veio antes? O primeiro jogo que você fez, qual que foi? Não sei, deve ter sido alguma parada quando eu tinha uns 12 anos, por aí. 12 anos? É, por aí. Aquelas treta de RPG Maker, saca? Entendi. Mas assim... quando eu voltei a fazer umas paradas tipo mais Momodora, tava no ensino médio, eu acho. Tipo, lá pelo terceiro ano e tal. O Assassin's Creed brasileiro. O primeiro Momodora é de quando? 2010. Julho de 2010. Assassin's Creed quase mesmo, eu tô falando. É, saiu um por ano. Saiu por ano, não. Não saiu um por ano, mas sai quase, né? Quase. A gente tenta. Falando nisso, fez um ano de desenvolvimento do Momodora 4 esses dias. Ou semana passada. Entendi. Mas, Ardin, eu também esqueci como que faz o podcast. Tem uma pergunta idiota antes. Qual que é a sua fruta favorita? Fruta? É. Maçã. Maçã é sua fruta favorita. Que pai, hein, velho? Por quê? É muito ruim maçã, cara. Eu não gosto. Como assim? Não, é... ah, fruta sem graça, assim. É só. Sem graça, é. Eu não sinto vontade de comer como maçã. Assim? O que vocês gostam? Você também gosta de maçã, ou Afro? Que fruta é legal, então? Interessante. É. Fala aí. Uma abacaxi. Eu gosto de mexerica. Mexerica, abacaxi. Eu gosto de banana. Fruta do conde. Gosto de banana, né? Adoro uma banana. Banana, eu como uma banana, meia hora uma banana, assim, mais ou menos. Banana é muito bom, gente. É saudável, é bom comer banana. É bom pro cérebro. Leva meia hora pra comer uma banana? É, você vai descascando, passa a mão, dá uma maciada assim, uma esquentada, descendo, dá uma lambida, uma chupada, né? Uma chupandinha e tal, gostoso. Sente na boca saudável, inteira, assim, ó, tá uma delícia, cara. Vai saboreando, né? Bate na cara a banana, assim, ó, delícia. Gostoso. Pera é gostoso, pera é melhor que maçã, mas... qual o problema com maçã? Não, pera não é melhor que você, maçã. Você... é que maçã é uma fruta que não me dá vontade de ir ali pegar, andar 5 passos pra pegar ela, tá ligado? Não me dá vontade. Todas as frutas são assim. que hater esquisito. Tipo, maçã, velho. Não, o galera tá esperando perguntar se o Ardin já teve poluição noturna. Já teve, né, Ardin? Me decepcione. Provavelmente. Já gozou de noite já, não dormindo. Provavelmente. Não, provavelmente não, certeza. Não, eu não lembro de uma experiência assim, saca? Isso, acho que sim. Como que você não lembra, cara? Você gozou na costa, tem que ir lá limpar, velho. tem como. Vocês lembram? Não, eu e o Tubo, a gente tem um, tá fazendo o um diário da poluição noturna aqui. A gente tá falando. Cara, diversas experiências. Caderninho hoje. Eu não chego a acumular tanto assim. A gente vai fazer um Tumblr chamado poluçãonoturna.tumblr.com. A gente vai escrever assim: Rinks, tive ou não tive, e Tuba, tive ou não tive. Aí todo dia vocês vão poder conferir lá se a gente teve ou não teve poluição noturna. Atualizado diariamente. Atualizado diariamente, exatamente. Ou se você dorme esse tipo um cochilo na tarde, assim, a gente atualiza. Ó, tirei um cochilo na tarde, tive poluição noturna. Ou diurna, né, no caso. Enfim. Vamos voltando ao assunto real mesmo. Ardin, então você gosta mais de fazer jogo ou de fazer batata? Fazer batata. Nossa. Batata? Fazer batata. Como assim fazer batata? Eu acho que eu nunca fiz batata na minha vida. Não, é ruim, é chato fazer batata. Cara. Pô, você cozinha, Ardin? Eu não. Faço leite com Todd. Bom, já é o suficiente pra sobreviver, né? Já é alguma coisa, né? Como você faz? Como que eu faço? Você bota o Todd antes ou o Todd depois, assim? Eu coloco o Todd primeiro. Ah, é? Mais lógico, né? Dá pra você medir quanto que tá... O meu avô, ele era tão encucado com o Todd, cara, que ele fazia assim, ele catava, colocava Todd, ele colocava leite, qualquer leite com chocolatado, assim, ele colocava um pouquinho de leite, cara, ele batia até aquele leite ali ficar bem escuro. Aí ele botava mais um pouquinho e batia mais. E pô, isso funciona, é muito bom, cara. Fica melhor, velho. Fica melhor mesmo. Fica muito bom. Descobri isso recentemente também, agora mudou as técnicas todas. Mudou o metagame do Todd. Do Todd? Mas, aliás, tá. A pergunta aqui pra definir o caráter de vocês. Todd ou Nescau? Todd, lógico. Eu gostava mais de Nescau, mas eu tomei Nescau, tipo, ontem. E não era tão bom quanto eu lembrava. Nossa, cara, Nescau é muito ruim. A minha mulher, ela gosta de Nescau. Ela adora Nescau, não toma Todd. Ela fala pra que Todd não é de chocolate, é baunilha. Eu falo assim, mas, porra, não fala isso. Fala isso que não dá. Tá, mas vamos falar do Momodoro lá, que é o... Não, eu tava perguntando. A Momodoro, ela prefere Todd ou... Todd. Não, sério, você... Tá, sério. Você faz o... Você não... Peraí, cara. Sério, ela prefere banana ou maçã? Ah, qual delas, a Momo adora? A Momo. Acho que ela gosta mais de maçã. Essa pergunta é muito... Cara, aí tá certo. Faz uma um desenho da Momo comendo uma banana. Pronto, fantástico. É melhor que isso, cara. No Street Fighter não tem lá a fruta que os caras gostam, não. É? Deve ter tipo comida favorita, assim. Tem um monte de coisa lá. Tem o sangue e tal. Momorango, igual os caras. Enfim, se você tiver alguma pergunta aí, uma pergunta séria ou desse nível que a gente tá fazendo, que a gente é muito inteligente, você pode perguntar agora aí no canal que o Ardin vai responder tudo, 100% todas das perguntas. Essa pergunta é importante, o que significa Momodoro? Olha, é o nome das meninas, velho. Só isso? Nada? Ó. Oh. Só isso, nada. Você quer a história por trás? Sim. Um dia eu tava sentado assim, num café. Aí eu olhei pra rua assim e falei, pô, Momodoro. Pronto. Definindo epifania. Você usa drogas, Ardin? É sério, você usa drogas assim? Mas não. Você chegou assim, Momodoro. Você decidiu fazer duas ou você pensou só Momodoro e aí depois? Você... Não, é porque nessa época só existia a Dora. E tipo, ela não tinha. O jogo dela não tinha um nome, né? Aí veio esse Momo na minha cabeça e falei, porra, Momodoro. Aí achei bonito, saca? Falei assim. Bonito. Não, o pior que é bonito, bonito. Sou bem mesmo. Sou bem. Rola na língua. Mas... Rola na língua! Porra, assim. Não, sozinho não, 100% não. Tá, como é que funciona essa porra ainda? É assim. Como é que eu explico o processo? Eu tipo assim, eu penso em tudo. Tipo assim, sou tipo o Kojima do negócio, saca? Caralho! Não, foi só um jeito de explicar, mas como funciona. Guerra já brilhou. Não, não, calma. Não, já acabei de comprar os três, assim, inclusive, de Santa Catarina. Você não entendeu o que eu quis dizer. Tipo assim, as ideias partem de mim, saca? E aí eu tento o meu melhor pra tipo, executar elas ao meu jeito, né? Com até o limite das minhas habilidades. Só que aí eu tenho gente que me ajuda. Por exemplo, eu faço os gráficos assim, tipo um frame de um sprite. E aí eu passo pra um amigo meu da Holanda e ele tipo anima, saca? Então tipo, a gente faz... É muito bagunçado pra falar a verdade, mas é... Ah, mas é bonito, né, cara? É uma... Tipo assim, é bem orgânico também, saca? Porque eu programo, ele programa, tipo, todo... A gente somos três no momento, trabalhando no Momodoro 4. E é uma parada, tipo, bem orgânica, porque todo mundo programa, todo mundo faz som, faz arte. Então, tipo assim, todo mundo faz tudo. E aí a gente vai se completando, tipo, ah, não deu pra você fazer tal coisa, eu faço, saca? O que... Ah, cara, isso é bonito demais, cara. Tá. São quantas pessoas? Três. Ó, tem três? Eu, no momento são três, porque tem eu, né, que eu faço a arte, programação, level design, som, história, blá blá blá, e aí tem o Ramu, que é um animador da Holanda, ele também programa algumas coisas assim, bem pouco, ele faz trabalho com animação mesmo, e tem o PK Beta, que é do Canadá, e ele é tipo o programador principal do Momodoro 4, porque todos os outros, eu era o programador principal e a engine é uma merda total por causa de mim. Você aí trocou a engine do 4? Na verdade é porque eles falaram assim, você não vai escrever a engine do Momodoro 4, porque senão ninguém vai saber mexer nela depois. E aí eles fizeram. Legal, né? E eu que tive que aprender a mexer na parada. O grupo de vocês tem um nome, né? Home Service. Bomb Service. Tá. Entendi. Fantástico. Parabéns, Ardin, por seu... A galera já falou aqui que é pra você fazer assim, Momodora, a Ardin Game. Não, mas não é só meu. Não, mas é você que teve conceito, olha, né, cara? Mais humilde. É, eu sou tipo... Você é o Kojima, então. Eu sou o Kojima. Eu acho que você é produtor executivo do bagulho, né? Eu sou um monte de coisa, pra falar a verdade. Produtor executivo geralmente não faz porra nenhuma. Não, produtor não faz porra nenhuma. Produtor executivo. Então. O que, que ele faz? Ele executa, cara. Ele faz coisas. O Kojima é produtor executivo, caralho. Diretor. Mas ele é só produtor, né? Não, pare. Não, ele é diretor também. Diretor pô. Também. Escreve não, diretor história. Sim, mas tipo... Além produtor... de ser o maior ser humano de todos os tempos, né? Enfim. Não, mas no começo o Kojima ele faz. Quando você vê assim, ó. Jogo, quando você vê assim, do mesmo produtor já Avengers, não quer dizer porra nenhuma. Daí, tipo, do mesmo produtor executivo, porra, aí é, porque o cara ele bota a mão na massa. Tipo, ou como que é o nome dele lá, o cara do Inception lá? Não, mas olha só, Rink, você tava lembrando aqui. Christopher Nolan já foi produtor executivo de outros filmes que ele não escreveu. E os filmes são foda, tá ligado? É. Enfim. Mas, tipo, pensando aqui no caso dos jogos da Nintendo, quem aparece produtor executivo sempre aparecia, no caso, né? Era o Iwata, porque ele era o dono da Nintendo. Não era porque ele trabalhava no jogo. Executive Producer? Ele dá umas porradas nos caras. É, o Andrew Nicholas falou. Trabalhando? Trabalha lá. Os caras estão falando no chat, estão esclarecendo aqui no chat, dá uma lida aí. É, produtor executivo é quem dá o dinheiro, é mais tipo um título... Não, produtor... Na executivo. Minha experiência pessoal, o produtor é o cara que tá cuidando se vocês estão fazendo o jogo mesmo. Sim, Tuba, mas aí tem uma diferença entre produtor e produtor executivo. E o que é produtor executivo? É o cara do dinheiro, que a galera tá falando. Não, produtor é o cara que é do dinheiro. Produtor executivo não é o cara do dinheiro, cara. É o contrário, Rinks. O produtor é o cara que fica cuidando ali, se tá tudo certo. Vai sair o jogo mesmo, vai sair no prazo, ver se tá todo mundo trabalhando, é isso aí, que ele faz. O produtor executivo é tipo no caso do presidente da Nintendo, que era o Iwata, ele aparece em todo jogo. Ah, puta que pariu, velho. Eu não quero nem abrir outra página aqui. Alguém abre a página aí e vê aí, checa aí. Tá, perguntaram aqui, pergunta séria, o Billy Bomb mandou. Qual que é o jogo favorito do Ardin? Quanto que ele influenciou você nos jogos? Meu favorito? Direto da Wikipedia. Pronto, o cara esclareceu, o Afro está certo, obrigado. É, Miguel Chame pelo... Por tirar direto da Wikipédia, é exatamente isso que eu queria. Obrigado, gente. Direto da Wikipédia. Eu estou errado. Então o executivo é o quê? O executivo é o cara que não faz porra nenhuma, exatamente. Ah. Mas no caso, o Kojima é produtor executivo porque ele é o dono da Kojima Productions. Então ele é tudo, na verdade. Entendi. É um deus, né? É um deus. Ele mas você também é, um você também é dono da Bomb Service, né, Ardin? Tô. Então. Enfim, perguntaram aí qual que é o meu favorito. É um jogo assim que pouca gente gosta, que é o Chrono Cross. Chrono Cross? Caralho, que lindo, cara. Aí, que é o que o Galzão curte, né? Não, eu gosto mais de você agora, cara. Não, Guerra, eu acho que não tem ninguém aqui que odeia Chrono Cross no site, tem? Não tinha alguém que não gostava? Eu lembro. Odeia, não. Eu acho que o Rod está perto de odiar, mas... O Rod não gosta de muita coisa boa, então ele não é muito... Tipo, é um jogo assim que tem muitas falhas, né, na história e tal, na progressão, só que eu acho que ele fez muita coisa, assim, como se diz assim, com perfeição. Tipo, eu gosto muito da arte, da música dele, e só de não ter grinding tá ótimo. É, isso é foda, né? Concordamos, cara, concordamos. Ele te influenciou alguma coisa nos Momodora? Não. Não. Não dá pra chegar no nível dele. Ah, foi uma bandana na Momo. Tudo certo. Roupinhas. A bandaninha, sim. O 4 você falou que não vai ter nem a Momo nem a Dora, né? Não. Elas não eram nem nascidas na hora do 4? Elas nem eram nascidas. É tipo Zelda que não aparece a Zelda. É triste isso, né? Esses dias a gente falar assim, porra, você colocou o nome Momodoro e não vai ter nem a Momo nem a Dora. Eu falei, vai se fuder. Não sei o que eu faço com isso. Vai ser tipo Momodoro Origins, assim. Momodoro Revelations. Não vai pra esse lado, não, velho. Por favor. Não pode. Passou do 4, não pode ficar repetindo assim números, você não viu? É. É a lei da indústria. Pode não? Não, tem que pôr alguma coisa. É, a regra é que depois do 5 fica feio botar número. E você vê que o Kojima ele tá transgredindo o negócio, ele tá querendo revolucionar, botando um 5 no jogo. É, o Delta lembrou que o Metal Gear Solid 3 não tem nem Metal Gear nem Solid. Como assim? Metal Gear Solid 3? É verdade. Não tem o Metal Gear e não tem o Solid 3. Ah, é verdade, porra, é verdade. Quase Metal Gear. É um quase Metal Gear? Não tem um quase Metal Gear. O primeiro Metal Gear foi no... Vai ser agora o primeiro Metal Gear, né? Não, teve o Zeke. Teve o Zeke do... Pessoal. Ok, tem um cara que... Eu não joguei o Pessoal. Mas não é spoiler, velho, assim. O jogo se chama Metal Gear, tá falando, tem um Metal Gear no jogo. Como não, o 3, por exemplo, não tem. Esse é o problema, entendeu? Mas é, o... Podia chamar Shagohog Naked, né? É, 3. Então... 3. Eu tinha umas perguntas pra ele. Tem alguém com o celular aí, caralho. Desculpa, já tirei. Maldito. O Janjão perguntou por que você odeia Dark Souls 2. Ah, cara, são muito... São muitas coisas pra falar aqui do Dark Souls 2. Mas basicamente pra mim ele... Abre o seu coração. Daria um podcast tipo assim, inteiro. Pra mim é como se ele fosse um fangame, saca? Feito por pessoas que não entenderam muito bem a proposta do primeiro Dark Souls. Basicamente isso. Entendi. Justo. Mas você jogaria de novo? Eu joguei muitas vezes, eu acho que eu zerei umas 5 vezes. E você não gostou do jogo? Não, acontece, velho. Ah, que acontece, Abro? Acontece. Ah, velho. Mano, que mundo vocês vivem, velho? Cara, se eu não gosto de uma parada, eu não vou nem fechar uma vez. Quanto deixa mais cinco? Deixa o convidado falar, filho da puta. Caralho, rapaz. É, tipo assim, ele é ruim em comparação com o primeiro Dark Souls. Agora com os outros jogos. Ele é tipo assim... É muito bom. Inclusive. Então é o que eu falo. É o que eu falei no meu review do final do ano, meu mini review... É que eu achei um erro eles terem chamado de Dark Souls. Se eles tivessem chamado de outro Souls, tipo Bloodborne, assim, foi... Eu acho que se Bloodborne tivesse chamado Dark Souls 3, a galera não ia gostar também tanto, tá ligado? Que eles iam falar, não tem nada a ver com Dark Souls isso aqui, velho. Olha que nada a ver, você usa arma, tá ligado? Sabe o que é foda? Tipo, o foda é que a Bandai Namco deve ter, tipo, um trato com a FromSoft, tipo assim, lança um Dark Souls por ano. E aí vai sair essas paradas mal feitas, saca? Até o Bloodborne saiu meio caindo aos pedaços, digamos assim. Tipo, saiu bem feito, mas faltou muita coisa, sim. Foi óbvio que foi por causa que eles fracionaram a empresa pra fazer o Dark Souls 2 e o 3, que já vai sair ano que vem. É, e a From não é uma empresa... Nunca foi um estúdio muito grande também. Mas peraí, você achou o Bloodborne ruim também? Eu não joguei, mas pelo que eu vi, eu já vi muita coisa. Eu gostei muito. Mas assim... Ele peca em algumas coisas, tipo assim, não tô falando que é ruim não, mas é porque, tipo, dá aquele ar de que ficou incompleto, saca? Ah, sinceramente, eu assim, em retrospecto, acho que eu gostei mais do que o Dark Souls 1 ainda, velho. É? É. Não, é, pois é. É, eu particularmente não gosto muito do Dark Souls 1. A hora que eu fechei, não, achei o melhor de todos, porque pra mim o melhor até agora é o Dark Souls 1. Aí, tipo, quando eu fechei eu não tinha coragem de falar assim, não, esse é o melhor. Aí hoje, se olhando pra trás, eu falo, caralho, esse é o melhor mesmo, velho. Puta que... Ah, eu ainda acho o Demon Souls o melhor. Você vive do passado. Você vive do passado, Afro. Ah, não, Demon Souls é realmente muito bom, cara. Eu acho que você vai gostar, Ardin, porque se você gosta do Dark Souls 1, é... Pois é, mas é porque eu não tenho nenhum PS3 nem um PS4, aí não tem como jogar esses que são exclusivos da Sony. Ah, verdade. Aí fica foda. Mas você não tá fazendo joguinho, cara? Você tem que estar rico já, cara. Tô rico. Comprei nada, Pomodoro. Mas aqui é caro. Comprar um Play 4, vai, peraí, deixa eu comprar. É, e tem o Patreon do Ardin, que é... Como que é? É patreon.com/... Bota lá pra galera aí, Bomb Service. Que é pra ajudar o Ardin nunca mais precisar trabalhar no mundo, assim. Me ajudar a comprar um PS4. Me ajudar a comprar um PS4. Né? Acho que... Sim. Pois é, pô, eu sei lá, viu? Acho que você tem que comprar um Play 4 mesmo e esperar na galera. E aí, se eles não deram dinheiro pra você, fica puto com eles. Fala com a Sony, lá estão pegando todo mundo. Porta uma Modora pro PlayStation. Você ganha um. Eu quero. Fazer isso. O 4. Joga um verde lá. Joga um verde? Como assim? Manda uns e-mails lá, porque queria esse jogo aí no PS4, o que vocês acham? Não sei como é que funciona essas coisas. Eu vou ver o que dá pra fazer. Tipo, tem alguma coisa planejada já. Tá, o Perim perguntou sobre se você gosta da Vanillaware, que pelos concepts tem essa impressão. Isso é o que eu ia responder antes. Eu gosto muito da arte deles, assim, em termos de gameplay, acho que eles pecam, porque é muito assim, essa é uma opinião muito pouco popular, na verdade, porque acho que eles repetem muito. Não, eu acho repetitivo também. Mas, tipo, eu entendo isso, porque a arte deles é cara, difícil de fazer, e com certeza tem uma publisher falando, tipo assim, faz um jogo de 50 horas. É, tipo, Murata, por exemplo, que é um jogo que eu curto muito, mas eu acho que é muito vazio, repete muito, saca, e pra esquerda, pra direita, não tem nada pra fazer. Tem umas lutinhas de vez em quando. Qual jogo? Desculpa. É crítica. Muramasa. Ah, é muito bom, né? Mas é muito bom. Inclusive, ele é uma inspiração minha pro Momodoro 5. O Momodoro 5. Já tá. Mas e o 5 aí? Vai voltar pras origens ou vai continuar nessa mina nova aí? Não, o plano é voltar pra Momo. Ah. Quem gosta da Momo e da Dora, voltarão. Não é uma nova trilogia? Será? Isso tu vai inventando com o tempo assim ou você já tinha alguma ideia? É tudo improvisado. Tipo, tô almoçando e falo. Pode dizer. Nossa, eu adoro assim. De jeito. O Pio Inácio perguntou se a protagonista do 4 é a mãe da Momo e da Dora. Não, ela é tipo... Tatatataravô. Eita. Os caras não têm spoiler. Não, mas é. Elas são da mesma família. Na verdade, não sei nem se é tataravó, mas é tipo, tudo da mesma família. Isso assim. Entendi. Mas ela. Todo mundo é humano lá, vive tipo 100 anos assim ou não? Tem algumas pessoas que sim, mas no caso da protagonista do Momodoro 4, não. Ela é normalzinha. Ela morre. Ela morre, entendi. Tem spoiler? Ela morre algum dia. Ela morre todo mundo, morre algum dia. Para de me dar spoiler da vida, cara. Foi mal. Ai, ai. Viu, e aí? O Iwata morreu, seu cu é meu. O que você. Caralho. Nossa, Henks, cala a boca, velho. Você. Não, sério, o que você sentiu no dia aí? Você chorou? É um tema da semana também aí. Cara, o que foi pra você? Pra mim, assim, foi forte, porque o cara ele trabalhou em favoritos, que ele trabalhou na... Tá cortando um pouco aqui. Tá cara. Cortando um pouco, tá cortando um pouco. Talvez diminuir um pouco o threshold. How, né? Um pouco mais. Eu acho que é a internet dele. Perto, acho que é a internet. Internet? Acho que é a internet. Pelo que eu tô sentindo, é a internet. Pode ser. Tô sentindo no meu coração, assim, né? Tá travando, Ardin. Meu amor. O Momodora tem uma página no TV Tropes, cara. Caralho, TV Olha Tropes. Tem página no Wikipedia também? Não, falaram que no Wikipedia não tem. Fala, parece que é. Tem dois. Não, fala Afro, o que você achou do Iwata? Como assim que eu achei? Do falecimento do Iwafa. Não, o que você achou do... É, o que você achou dele morrer? O que você sentiu? Tristeza? Pô, beleza, só isso tem pra falar? Que legal. Eu conto a experiência sua, como que foi você receber a notícia? Cara, você tá parecendo meu sobrinho de 15 anos. Você pergunta pro moleque, e aí? O que você tá sentindo agora? Fome? Tá ligado? Nossa, dá vontade de dar um murro na boca, velho. Conversa comigo, caralho. Eu tô querendo puxar papo com você. Você responde uma palavra pra mim, filha da puta. Conversa aí, o que você achou do cara morrer? Caralho, hein? Vai, manda ver aí, porra. Calma. Não, velho, sei lá, é que na hora eu não acreditei. Eu acho que foi assim com todo mundo. Um amigo meu mandou na Steam, do nada, de noite. Eu tava jogando Metal Gear, dei um pause. Ah, que isso? Aí eu abro o top do Neo Geff e o Iwata morreu. Eu, tá merda, mano. Não é, né? Aí eu fui ver no Twitter, a galera tá tudo falando a mesma coisa e... Bah, cara, sei lá. Foi tenso. Foi bem pesado, na real. Foi muito do nada, né? Foi do nada, cara. Eu tinha 55 anos. Muito, muito novo, ele é mais novo que meu pai. É, ele... Ele não tava muito claro, né, que ele tava doente, assim, tipo... Não, tava bem ele claro. Ele operou, ele tem, tipo, 2 anos, ele fez uma operação, mas aí disseram que foi ok a operação, e não falaram mais nada disso. Falou muito sobre isso. Não falou que ele tava em estado crítico, assim, pra morrer do nada, mas parece que ninguém lá perto da Nintendo sabia que ele tava mal também. O maluco lá do Pokémon falou, tipo, ah, eu vi ele faz pouco tempo, ele tava super bem, tá ligado? Então, tá complicado isso. Eu fiquei assim, triste, eu não sou um grande fã, vocês sabem, eu não concordo com metade das coisas que ele fez, mas, assim, decisão, né, tipo, da Nintendo e tal, mas eu acusei o golpe, cara, eu por um momento eu achei, tipo, que eu tava mais bolado com a notícia do que vocês, assim, naquela hora que eu fui na redação, falei, tipo, caralho, galera, parece que é real mesmo, o maluco morreu aí. E aí vocês estavam tipo, que merda, né, e tal. Eu falei, tipo, caralho, os caras não estão, tipo, depressivos? Não era pra eles estarem, tipo... É que sim. Eu concordo que... Ele ter morrido, assim... Foi foda, ainda mais porque tava pra acreditar na recuperação dele e tal. Mas é que eu não sei, cara. Eu tenho um approach muito foda com morte, assim, que... Eu acho que é legal, tipo, beleza... tal, a vida dele e tal. Eu acho que você não pode desfazer também do trabalho do cara. Que tem uma galera aí que falou que só é CEO, cara, e tal. Mas... Ah, não, é. Grande. É. Não, não vou falar. Mas arrumou. É, mas então, mesmo assim, fora isso, cara, agora ficar chorando, assim, tá ligado? Você fica triste na hora, mas, pô, não dá pra ficar chorando. Eu não choro nem pela minha família, velho, tipo... Porque cara, morreu, tá ligado? Que... Não, pô, você tem que lembrar das coisas que o cara passou de bom, não, tipo, ficar triste que ele morreu. É, tipo, lógico. Mas, tipo, cara, eu tava tranquilo, assim, de boas, até ver aquela carta que o Itoi fez. É, eu ainda não li, eu não puta sei. Que eu pariu, cara. Quero ler. É muito bolante, cara. Tô postergando ainda. Mas... Não, aí é outra opinião que eu não concordei. A Platinum falou que sentiu mais... pena por ter cancelado o Iwata Asks. Daí eu falei, ai, não, eu falei, senão vou nem falar com a Plat, que senão eu vou dar um burrinho na boca dela, tá ligado? Bem de leve, assim. É, daí é complicado também. Sinceramente, tipo... Assim, eu não vou mentir, tipo, rolou lágrima e tudo mais, mas é... Não é bem de tristeza, cara. É quando tu começa a ver que, tipo, o cara afetou a vida de muita gente. Eu acho isso... Sim. A influência dele... Só essas paradas, assim, tipo, pequenininhas, do maluco ter entrado como estagiário, o maluco programava jogo na calculadora, tá ligado? Salvou Earthbound, salvou Pokémon Silver, tipo, caralho. O maluco é muito maior, realmente, do que... E aí o cara tava botando a cara, tipo, a tapa toda hora, fazendo os programas e tudo mais, sei lá, tipo, eu acho bonito. Mas acontece, tipo, vida acaba. O que o Billy falou também é uma realidade ali, tipo, o pensamento é, tipo, que agora que vai, que a nossa geração vai começar a sentir que a galera morre, sabe qual é? Porque a galera que fazia jogo na década de 80 já tá chegando numa idade que morre, sabe qual é? Acho que o que mais afetaria a gente, que a gente não pegou a época da morte do cara, porque, enfim, era outra época, foi o Gunpei Yokoi, né, cara? É. É que não tinha internet, né? Ele morreu cedo também. Morreu com 56 anos. É, mas... E é pior ainda, foi atropelado. Puta, velho. Ah, tá meio cortando pra vocês ou só pra mim? Não, tá meio cortando. Tá cortando. Dando sinais de vida, assim, mas tá meio... Tá bom. Mas é, vai começar a acontecer isso aí agora. O Delta... Não lembro se foi atropelado. Se eu não me engano, tipo... Ele foi um acidente de carro. Mas ele saiu do carro e foi atropelado, um negócio assim. Nossa. Pois é, ele não morreu por causa do acidente, foi depois do acidente. Então, quando morre desse sniper, eu fico meio tristão, mas... Tem que bola pra frente, né? Ah, é, eu acho que, assim, o cara, ele vai ser sempre lembrado de uma forma muito positiva. Isso é bonito, né, cara? Vou passar o Wikipedia lá. E aí, Erdi, como que o Iwata... O Erdi não voltou ainda? Não sei, dá pra vocês me ouvir. Dá, voltou. Aí. Dá pra vocês me ouvir? Tá, mas vai, continua. O que eu tava falando é que passou pela mão dele muitos projetos assim que significam muito pra mim, como Pokémon Gold, os Kirby's. Kirby's pra mim são uma inspiração de vida. O cara é basicamente ele é o mentor do Sakurai. É, só que o Sakurai é uma vergonha total, né? Toma, Afro! Sakurai é o melhor ser humano da Nintendo. Ai, que muito bom. Eu vou te mostrar um post hoje, depois você me lembra que o Sakurai falando umas asneiras dá uma vergonha ali. Agora eu não sei se eu quero ver o post, entendeu? Não tenho certeza mais. Não, de quando que é? Realmente isso é importante. É recente, é sobre o Smash Bros 4. Puta, aí fudeu. Ai, velho, por isso que eu gosto do Ardinho. Olha que ser humano fantástico, tá ligado? Ele não quer agradar ninguém, só quer meter bala. Foi mal. Você vem aqui nesse programa, que é um programa de família. Então... Rádio, programa católico. Falar uma asneira dessa. Porque só tem nintendista no Games Foda? Infelizmente, cara, eu sofro muito com essa porra, mal, cara. Não. Eu fui uma criança ceguista, assim, e é só sofrimento aqui. Não, mas o Rod apertou. O Rod é num nível muito mais extremo que tu, Guerra. Tu é, na real, tu é nintendista meio fake, assim. Simpatizo, o Roger odeia mesmo. Tá, eu não sei ler essa porra. Scortix perguntou se já se inspirou em alguma pessoa que você não gosta pra fazer um chefe. Nossa, essa pergunta foi muito não. Não, óbvio que não, mas... Tá ali, vamos perguntar. Né? Não, mas nunca. O cara do Shingeki no Kyojin fez os titãs tudo lá que matam a galera, a gente que fazia bullying com ele na escola. O quê? Os caras não, daquele jeito? Que horror! Era, não tinha um pele. Tal, assim. Não, era tudo gordo. Eles no rosto de gente que fazia bullying com ele. O Ardinho é dos animes. Que legal. Eu não. Não, não é dos animes. Sou não. Você tem uma batalha no Yasha, seu filho da puta. Não, mas é porque a Rumiko Takahashi desenha muito, né? Então, ela é bastante. Eu ia perguntar isso aí, exatamente. Eu ia perguntar isso aí, o que é? Daí, tipo. Não, o estilo dele lembra o estilo da Rumiko Takahashi. Lembro. Esse bochechão, assim. Ó, o Billy perguntou, Ardin, o que acha do Kamiya? Nossa, Kamiya é fera, ele já até me respondeu uma vez no Twitter. Ah, ele é um ídolo. Não? Não, ele é brother. Brother. O Kamiya é brother. O Kamiya é brother. O que você perguntou pra ele que ele respondeu? Ah, eu perguntei se ele tava... Se ele tava... Como é que fala em português isso? Se ele tava esperando algum jogo indie, tipo assim, tava animado, acompanhando as notícias, aí ele falou assim, não. Não. Filho da puta, né? Eu falei, beleza, né? Eu tenho muito orgulho, uma vez eu falei pra ele, eu sonhei que eu tava trabalhando na Platinum. É verdade, realmente aconteceu. Ah. Aí ele respondeu, acredito nos seus sonhos, alguma coisa assim. Ô, louco. Caralho. Mas eu nunca joguei um jogo dele, infelizmente. Nenhum. Devil May Cry? Nenhum. Resident Evil 2? Nem Devil... Joguei o 2, só que não é mais do Mikami? É, pois não. Não é tão dele assim. Não é tão do Kamiya. Não, o 2 ele dirigiu, não foi? Não, acho que foi o 2. Abre o Wikipedia aí, galera. Eu achava que o Mikami era tipo produtor do 2 e o jogo mesmo era do... É? É, do Camille. Ele mas parece que entregou pro Camille, faz aí o 2. É, era o que eu achava, era na minha cabeça. Você consegue. Era isso. É, o diretor. Ah, não, eu joguei o Camille. Ah, o Camille. Ah, só que o Okami eu não gostei muito, não. Quer dizer, eu gostei e não gostei. O Okami é bom, aí é ruim, é bom, aí é ruim. É assim que todo jogo da Clover, da Platinum, é assim, é meio ruim e bom ao mesmo tempo. Não, não, mas o Okami não é que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Que ele, tipo assim, ele é bom. Aí, tipo, se terminasse ali, seria bom. Aí continua, aí é ruim. Aí a hora que termina de novo, puta, ia terminar ruim, mas não, volta de novo, aí é bom. Aí, beleza, agora vai terminar bom, não, aí volta ruim, daí você termina ruim, você fala, filha da puta, volta mais uma vez, pelo menos aí, já que voltou 10 vezes, volta mais uma pra voltar bom. Caralho, beleza. Olha, o problema do Kami é que tem, tipo, aquelas quests do cachorro, que você tem que lutar com 9 cachorros, aí tem que mais 9, sei lá, mais o quê, aí, tipo... Haja paciência, né? Eu ainda vou jogar isso, eu vou sofrer. Você nunca jogou Okami? Eu já joguei, mas eu nunca terminei. Caralho, velho. É umas 50 horas o bagulho. Jogava Play 2 assim na época? Jogava, mas o Okami eu nunca terminei. É, o Okami você vai sofrer mesmo, cara. Que o bagulho, ainda mais hoje em dia, pelo amor de Deus. O Mugen, Mugen Carp perguntou qual que é a sua dupla sertaneja favorita. Tem nenhuma, não. Pô, mas como assim? Como... Porra, cara. É de Goiânia. Do... Aqui perto... Perto não, porque eu mudei, mas perto da minha antiga casa tinha um restaurante que era, tipo assim, da família, acho que do Chitãozinho Chororó. E a comida lá era até boa. Então, tipo assim, se for pra escolher, vai eles, comida. Porra, eu sei qual que era uma churrascaria, né, véi? É o... É o rodízio. Nossa, é o rancho, véi. Nossa, é rodízio aí, né? Não sei se tem rodízio lá não, porque eu almoçava lá. Então, tipo, eu acho que rodízio. Acho que às vezes tem rodízio, velho. Era bom pra caralho. Fica sei qual que você tá falando. É, isso aí mesmo. Em Goiânia, né? Comi muito lá. Isso, claro. Porra, pô, muito bom. Muito bom. Papi Bones falou que o Caminho é tipo sobrinho do Rinks. Respostas curtas. Aí mandou dar um murro nele. Mas é pra dar murro, velho. Nossa, é tipo assim, que o cara tá certo que é um fluxo muito grande de perguntas. Se tem uma coisa que eu odeio muito, cara, juro, um dia eu dei uma pega no meu sobrinho, que eu chamo de sobrinho, mas ele é primo meu, porque ele tem idade pra ser sobrinho meu, assim, ele é muito mais novo. Cara, esse moleque me respondeu, tipo assim, eu fiz uma pergunta pra ele puxando conversa, ele me respondeu uma palavra só, rapaz do céu, velho. Eu subi pra cima do moleque, com o moleque ficou sem falar uns 3 dias. Não é pra você não falar, então, filha da puta, você não vai falar mais. Que agora eu vou comer teu cu aqui, ao vivo, aqui no meio do almoço da família aqui. Cara, não falou mais nada. Gantz é hentai ou anime? Gantz é muito bom, cara. Gantz é... Gantz eu nunca vi. É mangá, cara. Né? O mangá é melhor, né? O mangá do Gantz é fantástico. Tem, mas é horrível o final, porque o final é tipo, como que é o... É que acabou antes do mangá, né? É, acabou antes, eles fizeram uma outra história, nada a ver, esse absurdo. Nunca dá certo. É. Não. Aí o final mangá é fantástico. Aquele da Clamp, o XTV é ok, assim. Não, mas é que o X não acabou nem no mangá, né? O mangá tá em hiato até hoje, assim. Aí eles fizeram pra... O Holly, nossa, eu vi tá aquela bom, porra, mas... tava no segundo grau. É, mas assim, o final... O Holly que tá em hiato. O final é agradável, assim, da série de TV. Apesar de não ter final no mangá. Eito. Tem algum mangá que você gosta aí que não acabou, Ardin, até hoje? Mas tem um monte. Eu geralmente não gosto de começar esses mangás que sem fim, porque... Ficar esperando, eu não gosto muito de ficar esperando, mas o que eu tava acompanhando muitos anos é One Piece. Só que... Então você tá em casa, então você é do Não, One Piece é bom demais, né? É muito bom. O site podia se chamar One Piece foda, assim, facilmente. Porque é a origem dele. É da origem. Eu nem cheguei a terminar, porque eu sei que acabou a última saga, só que eu parei naquele capítulo que o Luffy transforma. Peraí. Ó o spoiler aí. Isso não é spoiler, o Luffy transforma, pronto, acabou. Pronto, só isso. Ah, só tá. Isso. Não, eu tirei o fone de ouvido. Ele é um Saiyajin. Viu? Tirei um fone de ouvido, moleque. Mas assim, qual que é a sua maior decepção de mangá? Por exemplo, se tem uns mangá que é decepção, por exemplo, Hunter vs Hunter, que não é Hunter vs Hunter, porque O Afro já deu coceira na bunda dele agora, só de falar Hunter vs Hunter. Eu não vou falar nada. Hunter x Hunter. É triste, né, cara? Que não acabou nunca, tá ligado? Não vai acabar. Você sabe que não vai acabar. Não vai acabar o bagulho. Ah, mas a qualidade do mangá vale por isso. Não, não vale, porque eu quero que tenha final na porra da história, filho da puta. Não, cara, é que, tipo assim, ó, ele já deu um capítulo que podia ter acabado ali e não acabou. Então, pra quem quiser, acabou ali. Pronto. Ah, mas é muito fácil, então acaba ali. Caralho, para de ganhar dinheiro. O Kante decide que o Okami é bom, porque ele pode acabar. É, que é beleza. É. Da hora que acaba ali a primeira parte do Okami, você desliga o videogame e não joga mais. É que muda até o protagonista depois. Não, não muda, porque você não sabe. Mudou o protagonista várias vezes. Tipo, Leório subiu um tempão, depois voltou. Kurapika subiu, tipo, voltou. Você não sabe se, tipo, depois dessa saga não vai voltar o Gon de novo, tá ligado? Você não sabe. Aí depende se o Togashi vai continuar mais 10 anos até ele morrer, o mangá. Mas é o que ele quer, cara. Ele é um filho da puta. Tá, essa é a definição do Togashi. Ele tá jogando Dragon Quest agora. Lazarento do caralho. Berserk. Berserk, nossa, tem uma tristeza de Berserk, cara. Que é outra história. Não, o Berserk, o bom é que o cara desenha muito o Kentaro Miura. Nossa senhora. Sim. O cara engraçado que... Uma vez a gente entrevistou aquele cara do... O Rubens Langton, do Street Fighter. Ah, o Ken. O Ken, é o cara que faz a voz do Ken. E do Dante, né? E do Dante. E o Celos perguntou pra ele assim, ó, você curte um Berserk, né, e tal, e aí, você acha que ele acaba o mangá antes de morrer? E, tipo, na maior pro maluco. E aí, ele falou... Acho que a gente não tava mais entrevistando daí, né? Tinha acabado a entrevista, ele perguntou. Que ele tinha comentado, né, que ele queria dublar o Griffith, né? Aham. Uhum. A Celos é completamente... A gente ficou, tipo, 20 minutos falando de mangá com o cara depois. É. Ó, um cara que eu acho que desenha pra caralho aí, já que o RG tá falando de cara que desenha pra caralho, é esse aqui, ó. Tô colando aqui falar, no chat aqui. Ah, lá vai o Zentai. Ixi, meu Deus. Que Zentai, caralho. É o Samura Hiroaki, cara. O cara é... Ah, tá. Blade of the Immortal. Blade of the Immortal, esse cara pra mim é... Nossa, o cara é... Porque assim, do jeito que ele desenha, parece que... Não parece que ele se empenhou desenhando. Parece que ele fez o que o Ardin faz, assim. Quando ele fala assim, ficou uma bosta o desenho. Daí todo mundo fala assim, caralho, Ardin, ficou bom pra caralho. Parece que ele faz o que o Ardin faz, assim, desse jeito, tá ligado? Só vai riscando, assim, pá, 5 minutos no paint e deu esse desenho aqui, tá ligado? Eu gosto muito. Valeu. O camarada do... Zandan, claro que é o nome dele. O Takehiko Inoue. Takeshi Inoue. É Takehiko, né? Takehiko Inoue, isso. Ele é bem bom também, cara. Nossa, ele é o melhor, eu acho assim. Acho que ele é top, né? Tipo, em termos de habilidade, top, eu acho que ele é o melhor do Japão. É, eu acho que, realmente, tipo, ele é um nível muito absurdo. Não, e o cara é muito bom. Vocês já leram o Zandan? Que eu pode ter que dar spoiler aqui. Eu tô é velho pra caralho. Não, não é que não tem spoiler de Slam Dunk. Tipo, você vai falar o quê? Perdeu um jogo, ganhou outro jogo no final, o que acontece? Perde, ganha. o final nem acaba, tipo, porque era pra ter outros campeonatos, né? Mas, tipo, não tem, tá ligado? É, o que eu sei, eu não cheguei no final ainda, mas eu sei que chegou num ponto e o cara parece que parou e falou, ah, melhor que isso aqui não fica. É, isso aí mesmo que aconteceu, melhor praticamente. Que esse jogo aqui não vai ter, acabou. Tinha uma pergunta aqui. Calma aí. Cara, conseguiu fazer um mangá de basquete emocionante. Podem mandar perguntas. Eu chorei muito no último capítulo do Slam Dunk, do último e penúltimo. Aliás, o último volume inteiro é uma obra de arte, na minha opinião. É muito bom mesmo, eu gosto pra caralho. A galera costuma falar que é realmente o último jogo é tipo, top 10 cenas do mangá ever. Puta merda. Mas, aliás, tá na minha lista pra reler, porque é um mangá que eu li muito cedo. Eu li muito antes de lançar no Brasil, e quando começou a lançar no Brasil, eu fui lendo, e eu parei. Eu nunca li, eu tenho que ler. Não, vale a pena você ler, porque, nossa senhora, tá no meu top 10. Eu perdi a pergunta aqui, mas tinha perguntado se você não tem medo de perder a liberdade criativa, de se arrumar uma publisher, uma coisa assim. Cara, se eu tiver que assinar, tipo, um contrato assim, eu vou tentar fazer o melhor pra... Como se diz? Permitir essa liberdade criativa, né? Eu não quero tipo, virar tipo um Inafune no futuro, saca? Kickstarter, Momodoro Ripoff, uma coisa assim. Entendi. Ghost the Shore não existe, eu nem sei, cara. Ghost the Shore eu nunca curti, assim, tá ligado? Ia ser um galera, filme agora, de live action, não ia? Vai sair ainda, né? Vai sair é um americano, né? É um americano. Mas eu acho que saiu um anime novo também, não saiu? Tipo, um filme de anime. Alguma coisa, né? Ordem, qual artista de hentai você curte, assim, memorável? Nossa, são muitos. Meu Deus, é muitos mesmo. Mas fala alguns, assim, o que você mais lembra, assim, que você mais curte. Se eu tivesse que citar um, seria Ishikei. Show. O povo deve conhecer. Tá, conheço, sei, sei. Eu acho que, assim, em termos de habilidade, é um dos melhores, se não for o melhor. É que... Aí, tipo assim, tem muitos que eu gosto que não é japonês, tá ligado? Ele é japonês, né? Ah, não, eu só conheço os japoneses. Não, o Ishikei é japa. É, então, os japoneses, eles, por ser tudo censurado aí, não sei lá, meio paia. os japoneses, eu não sei o que dá na cabeça deles, que todos os japoneses, os caras têm que fazer... Se eles fazem qualquer hentai, eles têm que fazer uma versão futa do bagulho, tá ligado? Todos os desenhos que eles tá fazem. Ruim? Não, é. Bittersweet, tá ligado? Bittersweet, caralho. Estão reclamando que a gente tá falando de mangá, só enquanto você pergunta, a gente vai ficar falando de mangá. É, a gente vai ficar falando o que a gente quiser, que faz pergunta aí, bota assunto aí na roda aí que a gente fala. Enquanto isso, a gente vai ficar. Tô olhando aqui os hentai que ele falou, que realmente é muito bom, cara, é bom. Você é artista de games, tem algum que você acha foda aí? De games? Ah, tem muitos. Eu sou muito fã do Konjac, do Snake, que faz o Allboy. Deixa eu ver. Aquele carinha que faz o Casmo. Qual que é o nome dele? O Glauber? Não, que Glauber? Que, pô? É o Casmo? Não, mas não é o animador, não. É o cara que faz o Tile 7. Qual que é o nome dele? Acho que é Dan Fessler. Não, tem o Dan Fessler e tem outro. Deixa eu ver quem é mais. O Anseven, então, você não gosta, porque você falou aí que... Que Anseven, que caralho? É, o Anseven, ele faz mais animação, né? Caralho, arte de games, deixa eu ver. Vanillaware, já falei. Metal Slug, já falei, eu acho. O do Metal Gear, não curte? Shinkawa. É, o Shinkawa. Ah, não, você tá falando de arte mesmo, ou... Tipo, de arte... Tudo. Pode ser tudo. Pode ser concept art, pode ser qualquer coisa. Deixa eu ver... Do Yoji Shinkai eu gosto bastante dele, do Kamitani, da Vanillaware. Gosto do cara do Disgaea, o Harada. Nossa, que... E a Kojima do... Nossa, do Castlevania? Nossa, essa letra Castlevania, né? É. Tem um nome que já dá puta força, que... né? Tem poder, assim. A pessoa que nasce com um nome desse, ela claramente... Kojima, né? A grandes coisas. Você gosta de todos os Kojima, então, é isso. É... Véi, que... tem um site com artbook que ela fez, que ela faz tudo pintado, né? Tipo, óleo e tal. Cara, é cada ilustração fodida. Você fala assim, eu preciso viver 3 vidas pra chegar nesse nível. Que ela é bom. É absurdo. Então, a Plat perguntou se você tem algum artbook. Eu? Não. Tá louco? Mal sei desenhar. Mal sei desenhar. Nossa, é muito horrível, Ardi. O Ardinho é um dos caras que eu mais quero dar porrada na vida real, assim, o Ardinho. Quero muito bater nele, de verdade. Mas, cara, assim. Eu acho esse tipo de humildade importante. Você vê, tipo, os caras, igual aquele rapper lá, como é que é? Que vive falando que ele é um gênio, que ele é um mito deus, assim. Kanye West, não? Kanye West, é. Kanye West, porque eu sou aquele o maior rapper, artista de todos os tempos. E, tipo, cara, ainda que fosse, sabe qual é? Não, mas tem que ter um meio termo, né? Tem que ter um meio termo. Às vezes é bom também ser confiante do que pode fazer. Você tem que ser ciente dos seus achievements pessoais e ao mesmo tempo não ser pau no cu de falar que você é melhor que todo mundo, tá ligado? Porque... Conselhos, inspiração de vida. Caramba, pô, põe isso numa imagem no Photoshop assim pra gente compartilhar. Com a cara do Hinks, põe assim. É. O Hinks pensativo, assim. Hinks reflexivo. Põe você bebendo uma cerveja assim, ó. Tá, o Perim perguntou se você pretende fazer animação de placa pro 5, não sei o que é isso. Nossa, Hinks vai continuar frame a frame. Hinks ligou a webcam, muito bom. Ligou animação de placa. Como assim? O cara faz uma animação muito boa e fazem uma placa, tipo... Todas as animações do mundo são frame a frame, a não ser que ele seja, tipo... Não, você anima frame a frame. É tipo da Vanillaware, ele explicou ali. Ah, não, não. Pois é, o que a Vanillaware é meio que uma... O que a Vanillaware faz é meio que uma mistureba, né? Porque, ela, tipo, eles têm alguns frames definidos e aí eles, tipo, interpolam um frame com o outro, usando aquela engine deles. Uhum. E eu pretendo fazer uma coisa do tipo, assim, no futuro mesmo. Porque... É, o... Usar Vanillaware parece um pouco Flash, né? É, mas eles, na verdade eles usam uma técnica 3D bem avançada, porque tipo, eles deformam a arte 2D, não é só rodar e tal. E tipo, tem uma deformação pra dar uma profundidade. Se você analisar, tipo, de forma bem stalker as animações deles, você vai perceber isso. Legal, não tinha visto. E o Guilherme Bragança perguntou o que você faz com o mouse mesmo ou você tem tablet? Ah, eu faço... não sei, mouse geralmente, assim. Algumas coisas eu faço com a tablet por causa do movimento da mão. Tipo, é muito difícil explicar isso, mas tipo, o movimento do que você faz com o braço, com o punho, sei lá. Então, é mais fácil de fazer certas formas, digamos assim. Caralho, mas então quer dizer que tem desenho que você faz com o mouse? Não, não. Não, tipo, pixel art. Art. Pixel art. Tá. Ah, não sabia de fazer pixel art com tablet. Sempre achei que fosse... Não, tem gente que faz. Com o mouse mesmo. Eu tava achando que aqueles desenhos que você fazia no mouse. Eu falei, caralho. Eu tô assustado aqui também. Não, por muito tempo eu fiz no mouse. Tipo Porra. Assim, até ano passado. Caralho. Tem um mouse no meu cu. Beleza. É, eu acho que a galera, a gente ainda tá meio destreinado, que faz tipo vários dias assim que a gente não tem game só da live. Vários anos, né? Sem live. E... Cara, o último foi o D3. Foi o D3, sim. E geralmente nessa hora aqui eu já tô falando boss, eu tô xingando as pessoas no meu programa, eu já tô perguntando pra Pardinho quantas vezes bateu punheta hoje, esse tipo de coisa assim. E aqui não dá pra fazer isso. Então, por favor, faça perguntas aí. Ardin, mas você lembra de todos os jogos que você fez no começo, assim, cada um deles, ou tipo, foda-se, assim, você apagou da memória eles? Não, você vai esquecendo. Vai esquecendo? Foi vai muitos esquecendo. Assim? Não, muitos, cara. Nossa, tipo, do Momodoro 2 foi cancelado. Eu fui, tipo, entrei numa onda, fiz uns 30 paradas diferentes, sem exagero. E aí que eu voltei pro Momodoro 2. Mas por que o Momodoro 2 foi cancelado? Então conta essa história pra nós aí. Porque o quê? Por que o Momodoro 2 foi cancelado? Ah, porque tava uma merda. Tava uma merda total. Aí você chegou na conclusão, vou cancelar essa bosta, que é isso? Foi. Assim, não, é porque, tipo assim, quando você tá há muito tempo numa coisa só, você precisa trocar o ambiente, né? Aí, tipo, essa foi o choque, né? Pra te tirar da zona de conforto, pra vir novas ideias e tal, né? E esse foi o momento do Momodoro 2. Que, tipo, no 3 isso também aconteceu muitas vezes, inclusive. Entendi. Bom, uma Parents perguntou aqui, Games BR, que tu gosta? Arden? Arden? Games BR? Game BR. Deixa eu ver. Fala um Game BR aí. Não conheço nenhum. Você saiu o Adalus. Adalus, Thorin. Thorin. Roma Squad. Thorin, eu tipo assim. Out There Summer, Unikay, Nice of Pain Paper. Joguei nada disso, velho. Puta que pariu, que triste. Último... Vou falar do último que eu joguei, que foi do brother André. O Dreaming Sarah. Dreaming Sarah. Gostei. Muito bom Dreaming Sarah. Thorin eu também joguei bastante, que eu fui playtester do jogo. Joguei bastante aquilo lá também. Por sinal, eu tava vendo o André esses dias pra trás, o Andréinho, aí ele tava fazendo um bagulho parecido com o Goofy Troop, assim, eu gostei daquilo lá. É massa, né? Ele é gente boa demais. Tomara que role aquela porra lá. Abraço aí, André. Checo atualmente o maior jogo, o jogo mais ranqueado do Brasil. Eu tava achando que ia chegar em 100 comentários positivos e 0 negativos, mas não chegou. Foi um filho da puta lá e comentou negativo. Falava no Steam, tá falando? No Steam, é. Tava quase no 100. Você jogou Taekwondon? Taekwondon. Hã? Acho que nem é possível jogar Taekwondon. Irinia, você jogou Irinia? Primeiro MMORPG brasileiro? Véi, eu não conheço essas coisas. Cara, Irinia era muito bom, cara. Tinha Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Era tipo, era o ápice do que a galera acha hoje em dia que tem que ser jogo brasileiro, assim. Era o Irinia, tá ligado? Eu devia chamar o pessoal da Irinia aqui um dia. Você conhece? Você conhece? Eu trabalhei com ele. Nossa, caralho. Olha só. Eu também. Lembrei que o Aritana também apareceu na TV de vez em quando. O Bad o Aritana... O Bad Rats é BR. É BR. Primeiro jogo brasileiro, né, Steam. É. Mas o Aritana que tá recebendo uma puta de uma merchandise atualmente aí por causa pois do. É? Do Xbox, né? Não, por causa do Masterchef também, né, cara? Tá tudo na hora aí. Ah, tá. Toda semana aí. Nossa! Meu Deus. Ah, mas é verdade. Eversion, cara, falaram de Eversion, que é do Guilherme Taos. Esse jogo eu joguei há muito tempo atrás. Esse jogo é legal. Vocês nem devem conhecer, né? Eu conheço que eu trabalhei com ele também. Eu conheço metade de todo mundo que trabalhou com o jogo no Brasil. Todas as pessoas. Eu conheço também um pouco porque eu tentei chamar uma vez, mas eu não obtive sucesso de chamar ele pro vitrine. Ele é meio difícil conversar com ele mesmo. Acidente em Varginha. Acidente em Varginha, caralho. O Doom brasileiro. Cacete e Planeta, Noite Animal. Cacete e Planeta, Noite Animal, eu tinha falado com o João Vicente. Eu pedi o link pra ele de baixar, porque não, isso aí não é nem pirataria, né, gente? Que não tem mais como você comprar essa porra aí. Cacete e Planeta, Noite Animal, velho. Aí eu pedi o link pra ele que ele baixou pra fazer o review do jogo dele, do vídeo dele. E ele passou pra mim. Aí quando ele lançou o vídeo, eu desisti completamente de fazer o masoquismo retrô do programa, que tipo, não. Não tem como fazer isso, não tem como, não. Então, perguntaram qual que é o seu Pokémon favorito. Shards of Legends perguntou. Seu jogo é do quê? De pornô? Qual o Pokémon favorito? Ah, tá. Qual Pokémon? Ó, tá chavecando você aí, velho. Qual Pokémon? É Chaveco, vocês sabem. Chaveco? Qual seu Pokémon favorito é Chaveco? Porra! Você não acompanha mais o Masoquismo Retrô, né? Tá bom. Pode ensinar a galera como é que funciona isso. Nunca consegui muito. O quê? Como que funciona o Chaveco? É. Pô, já expliquei várias vezes já. Não, eu conheço, mas o público hoje não conhece. O Chaveco do Pokémon favorito é o seguinte: você chega numa mina, tem que estar fora do contexto, não pode ser anime friends, nada e tal. Tem que ser fora do contexto, tem que ser na balada, tem que ser em barzinho e tal. Você chega pra mina, você chega pro cara, pode ser pro cara também, se for uma mina e tiver querendo dar iniciativa sua. Você chega e fala assim. Qual é o seu Pokémon favorito? Fala tudo bem primeiro. Oi, tudo bem? Aí a pessoa vai falar oi e tal. Se a pessoa não falar oi, vai embora. Se a pessoa falar oi, você pergunta qual é o seu Pokémon favorito. A primeira coisa que você vai perguntar pra ela. A pessoa vai responder pra você. Ah, que porra você tá falando, meu? Você tá ficando maluco? Aí você fala assim, ah, desculpa, é que eu tava aqui, ali sentado na outra mesa, tava ali na pista de dança, onde você estava antes. E eu tava olhando pra você, uma menina tão bonita, um cara tão gato, e eu fiquei meio com vergonha de chegar, então eu falei a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque você sabe que a pessoa não é nerd, que ela não vai ligar pra Pokémon. Se a pessoa responder Pikachu, significa que ela quer manter um contato com você, mas ela, infelizmente, ela não gosta dessas coisas de nerd, mas ela achou que fosse uma boa manter a conversa, ou seja, ela... Eu sou o primeiro Pokémon que ela deu na cabeça dela, o único provavelmente, que é o Pikachu, e falou pra você pra manter uma conversa. E daí você bota aquele negócio de conexão, assim, pô, também gosto muito do Pikachu, acho que devia se conhecer mais, e pá, já manda esse chaveco. Se a mina responder, tipo, Blaziken, tipo, aí você já sabe que o bagulho é real ali, que você vai casar com essa pessoa mesmo, e não tem o que fazer mais. É mais ou menos esse que é o chaveco do Pokémon. Bom, realmente. E ontem deu errado. Ontem deu. Esse chaveco Pokémon, ele já deu certo várias vezes. Eu nunca fiquei com a menina por causa do chaveco Pokémon. Mas eu já consegui vários approaches. E ontem ele deu errado, porque a Tamioca no meu programa, estava ontem no meu programa. E eu usei o chaveco Pokémon dela, ela respondeu Pikachu. E eu fiquei sem saber o que fazer. Porque eu sabia que ela gostava de Pokémon. E eu, tipo. Me deu uma travada, assim, tá ligado? Eu falei. Mas ontem eu falei, não foi o Chaveco que falou. Eu falei ontem, desculpa, gente. Mas enfim. Tá, agora o Vardinho não falou qual que é o dele. Qual que é o seu hoje? Não, eu coloquei no chat aí uma imagem com todos os meus favoritos, porque eu tinha isso, misteriosamente, aqui. Olô. Mas... Tá mesmo. O cara que tá ouvindo essa porra no metrô agora, ele não tem acesso, sabe? Ah, tá. Oi. Realmente é um... Oi. É por ordem. Vamos ver aqui. É o Bulbasaur. É por ordem de aparência, né? No bagulho, né? Não, talvez seja por ordem que ele mais gosta, daí... Não, porque ó, pelo menos no começo então, parece por ordem de Pokémon mesmo, que é o Ivysaur. Pois é, eu acho que o meu favorito seria o... Tô olhando a lista aqui. Jirachi, Wobbuffet. Okay. Wobbuffet eu gostava muito por causa daquela estratégia dele que... Counter, que até que baniram ele e tal. Entendi. E agora, só voltando a falar de ilustração e tal, o Ken Sugimori fazia umas ilustrações muito maneiras, né, pra Pokémon no começo. Nossa, ele era massa demais, né? Essas cores eram. Não, agora ele tá mais digital. É que antes ele fazia um, tipo, parece que ele pintava mesmo, com aquarela. O uso de cor dele era muito bonito. Ele e o Toriyama, né, infelizmente. É, eles foram pra uma arte mais digital agora. Mas o Akira Toriyama, eu sei lá, eu assisti esse Super aí, ele tá, o que ele tá fazendo no Super? Ele tá dirigindo o bagulho? Deve tá autorizando a história, pode fazer. Ah, ele tá autorizando ou tá dirigindo? Ah, ele não deve mais estar trabalhando. Não, porque tá bem a cara dele, tá ligado? Sério, tá bem a cara dele, se eu assisti os dois aí, tá bem a cara dele. Pode tá produzindo mesmo, então pode ter o dedo dele, realmente não sei. Ou se ele não tiver com a mão ali naquela porra ali, tanto a arte assim, quanto a história, tá bem a cara dele. As pessoas que fizeram, se ele não tá com o dedo ali, entenderam realmente o que é Dragon Ball, tá ligado? Entenderam pra onde que teria que ir ali se tivesse fosse fazer uma continuação. Gostei. Esse Super tem um mangá também ou é só anime? Não, só anime. Não, tem um mangá. Não estão fazendo mangá. Isso que eu tô perguntando. Só que o mangá vai ser baseado no anime, vai ser diferente, mas pode procurar aí pra vocês verem que tem. Mas o Toriyama que tá desenhando o mangá ou não? Acho que não. Não, mas não é tipo. Mas essa história é digamos que é canon. É tipo, o Toriyama aprovou, diferente do GT. Ah, tá. Ele aprovou o GT, só que agora ele descanonizou o GT. Ele falou não, que o agora GT. Não, tem muitos anos. Já tem acho que ele finalmente. Mas agora ele parece que, tipo assim, ele não tinha descanonizado oficialmente, assim, tipo, chegar a público e falar assim, ó, nunca mais na vida, assim, vai ter GT, GT não faz parte. Eu acho que ele finalmente assistiu o GT, aí ele viu. Não, vamos parar com essa porra. Porque. E a galera suspeita que é porque. Não só porque. Porque você sabe, né? Akira, foda-se. Pra ele, tá, quer ganhar dinheiro também. Mas a galera suspeita que tem algumas coisas que ele realmente tenha acontecido isso que o YouTube falou, que ele assistiu o GT e falou, pera aí, mas tem coisa na história do Super aí que vai contradizer, vamos descanonizar essa porra aí. E ele que descanonizou por causa disso, tá ligado? Porque ele sabia que ia entrar em conflito. Eu acho que ele já tinha tirado do canon na época que saiu o filme de Dragon Ball. Eu acho que na época que ele saiu o GT já não era mais... Mas os filmes não contradizem nada do GT. Os filmes parecem simplesmente... O filme do God contra... Deus não, ele contradiz o GT, sim. É, sim. É. Eu não lembro o que é, mas... Qual o último? O antes do Freeza, agora? É, sim. O do Gato, esse eu não assisti, Esse é bom, esse. Nem esse, nem o do Freeza assisti. O pior história é que o GT tinha muito potencial, né? Ah, tinha, mas... No começo, assim, nossa, parecia que ia ser muito massa, mas... A vida é uma sucessão de decepções, né, cara? A melhor coisa do GT é a abertura dele, entendeu? Nossa, a música é massa, né? Eu gosto da ideia do vilão, que é o cara querendo se vingar dos Saiyajins e tal. Porque tinha essa história no Dragon Ball Z, né? Solta lá. Tinha? Tinha, da outra raça que vivia no planeta deles e morreram e tal. Ah, bom, certo. Enfim. Perguntaram qual que é a sua banda favorita aí. Tem uma banda aqui de Goiânia que eu gosto muito, que chama Violins. Aliás, é a minha favorita. Daqui de Goiânia. Como é que é o nome? Violins. Eu achei que você tava falando realmente daquele dia que você falou que queria fazer um cover de Violins. Eu achei que você tava falando de Lagwagon, cara. Não. É mais ou menos o mesmo estilo ou não? Eu nunca ouvi Lagwagon, pra falar a verdade, então. Não é punk. Não é punk, não. Eu acho que você postou uma vez no Face, eu curti que o cara tem um baixo fudidão, assim, né? Na verdade, eles não têm um estilo muito definido, não, porque cada CD é conceitual, então, tipo, cada CD vai pra um lado. Tem um cara no chat que conhece. É, o Charles of Legend conhece. É só ele também, porque foi o único que falou com muito emocionado. Violins é muito bom, aí fez uma cara triste. é bom mesmo. Perguntaram aqui se você entraria em outro projeto que não fosse Momodora. Acho que projeto terceiro, claro. Entraria sim, aliás, eu tenho muitas coisas planejadas, só que o que falta é... Momodora é meio prioridade. Inclusive comigo, nerd! É, inclusive eu tenho um projeto com o Rink, só que haja tempo, né? Porque o cara quer que eu faça serviço de mangaka. Não. A gente ainda vai contratar uma equipe inteira pra desenhar, pra você ser o diretor dessa porra aí, Erd. Não, se eu tiver um assistente, rola muito mais, mas... Ah, precisa achar alguém primeiro. É, tá certo. Pornô caseiro com isso, não. É isso mesmo. É quase. Acertou. E aí, também tem o jogo Hentai que a gente pensou em fazer também, né? Ia ser muito sucesso esse jogo. Eu lembro que o primeiro projeto não era um Hentai, né? Não é um Hentai, mas é um Ishi, né? É quase um Ishi, né? É o pior, que a história é muito massa, velho. Só que... É massa. Eu preciso do tempo pra fazer esse negócio. Bem feito. Não, é da hora, é da hora. A gente fez juntos aí. Foi um brainstorm, meu Eduardinho. Aguardem em 2020, vocês vão ver essa história aí. Vou anotar aqui. Ansioso. Os caras estão pedindo fretado simulator também. Esse não é culpa minha de não ter saído ainda, é culpa do tal do Surox. Porque. Fretado simulator. Que horrível. Que lixo. Mas ele morreu agora. Ah, agora faleceu. Morrer, né? Faleceu essa semana. Não vai mais. Não tem mais. Melhor filme de Cavaleiros. Como assim, melhor filme? Os quatro. Eu não sabia nem que tinha filme de Cavaleiros. O de Asgard é legal, né? Eu só vi aquele, do Batalha dos Deuses. É o 3D? É esse o nome? Não, Batalha dos Deuses. É que o Hyoga fica do mal lá. Pera, é o mesmo nome do filme do Dragon Ball. É. Não, do Dragon Ball é Deus contra Deus, é diferente. Não, é Batalha dos Deuses. É Battle of Gods. É? Sim. Bom, mas esse Cavaleiros é legal. É. Tem o Odin e tal, tem uns caras doidão. Sabe que a saga de Asgard é minha favorita, né, cara? E não é uma opinião muito popular também. Porque eu acho que tem os melhores designs de armadura, os melhores bonecos e tal. É que não foi o cara, né? Por isso que é bonito. Por isso que é bom. Por isso que os bonecos têm passado, têm motivo pra estar lutando, tipo... Mas de acordo com o Google, é a Grande Batalha dos Deuses, é diferente. Ah! Ah. Peraí, não, de quem é a Grande Batalha dos Deuses? O Cavaleiros. Cavaleiros. Ah, mas acho que isso é um nome brasileiro, hein? Pode ser. O japonês é... Sei lá, o que que é? Nossa, peraí, esse filme é de 98? É de 88? 88, é. Porra, é velho pra cacete. Dragon Ball é velho, cara. Eu tô falando de Cavaleiros. Também é velho. É velho, mas também. É velho, cara. O bagulho é de 86, eu acho. Eu sei. Mas fantástico. Estão falando que Cavaleiros é tão melhor sem o criador, né? Que parece que fizeram uma série nova sem ele, que é muito melhor que a dele. Então, ele é muito ruim. Foi lá e mandou cortar a porra da série e fazer a dele. Então, ele é muito ruim, cara. Ele escreve ruim, ele dirige ruim, as cenas dele que ele faz são ruim, a história é ruim. Tudo é ruim, cara. A real é que quem salvou o anime de Cavaleiros foi o Shingo Araki, né? Não, assim, ó, o negócio que eu vou falar pra você que ele faz, que ele fez bem, tanto que foi o negócio que mais rendeu, acho que foi... Ele faz um bom design de armaduras. Você sabe que eu tenho uma suspeita. Isso é muito da hora. Então, eu tenho a suspeita de que não foi ele que fez as armaduras. Ah, é? Eu acho que foi a galera na Bandai. E pra fazer brinquedo. Pra poder fazer brinquedo. Porque você vê claramente a diferença absurda das coisas que ele desenha pros mangás de armadurinha dele e de Cavaleiros. É, isso é verdade. E tipo, aí você vai ver a primeira armadura de Sagitário, parece um Robocop. Sabe qual é? Logo depois aparece o Shaka de Virgem na Ilha da Rainha da Morte, lá com aquela armadura da hora de Virgem. Tipo, Eu tô relendo Dragon Ball agora, né? Por causa que eu quero lembrar várias coisas, assim. Dragon Ball muito bonito, velho. E cara, Eu tava vendo, cara, é meio triste, porque tipo... O começo do Dragon Ball é um outro mangá, assim. E não é tipo do Z que muda. A hora que ele tá lutando contra o tal Pai Pai, velho, já é outro mangá, tá ligado? Ali começa a mudar. Ali já tá muito diferente. E ele mostra pra você que tá muito diferente. Logo depois do tal Pai Pai, ele coloca o clash com o pessoal do Dr. Slump. E o pessoal do Dr. Slump é exatamente o que era Dragon Ball no começo. E daí você vê o quanto que é disparate, assim, uma coisa da outra. Quanto que é, tipo assim, o Dragon Ball que tá rolando ali e até o Goku falando assim, não, o que me importa agora é lutar e ser o cara mais forte. E não era. Antigamente, foda-se ser o cara mais forte, tá ligado? Ele queria zoar. Três volumes antes. Não, três volumes não. Esse aí é no 10. Esse é no volume 10, mais ou menos, que acontece. Não, mas sim, você tem que pensar que o Kuririn morre, né? Aí, tipo, não, daí, ó, então, daí eu tô mais ou menos... Não, são dois volumes pra frente. Eu tô no 12 agora. Agora no 12, o Kuririn morre. A hora que o Kuririn morre, aí acabou. Mas a hora que o Kuririn morre, acabou. Aí mudou o mangá total, mas, assim, não tem volta mais. Tipo, ainda no Tao Pai Pai, o mangá ainda tinha muito de comédia mesmo. Ah, tinha, mas era. Mas assim, o Tao Pai Pai é um personagem cômico. Sim! O Tao Pai Pai volta com o Ciborgue, depois ele não se leva a sério. O Ninja Púrpura. Sim, mas o que eu falo assim, no Tao Pai Pai, ele já tem um outro propósito, tá ligado? Já começa a mudar o foco, assim. É a transição. A hora que ele luta com o vô dele, logo depois também, depois do negócio da Aralho lá, a hora que ele luta com o vô dele, já tá tipo assim, o mangá de tipo quase, praticamente escola de shonen ali, tá ligado? Sim. Tá o bagulho ali onde começou a escola de shonen mesmo, assim, total, assim, o cara praticamente criou o que é shonen hoje em dia. E é aquilo ali. Ali é onde, tipo, sai da piada e começa a virar o bagulho sério, assim, de o cara realmente começar a perceber que existem poderes maiores. E não só de falar, ah, tem pessoas mais fortes que eu, não. Tipo, de falar assim, puta merda, cara, como que eu não percebi isso antes e tal? Eu sou muito moleque ainda. E aí, a hora que morre o amigo dele, aí muda completamente mesmo. Mas é até interessante. Eu acho que é melhor que o anime, porque como é uma coisa só, você sente essas mudanças, assim, e você sente que realmente é o Goku crescendo, assim, é interessante. O anime é muito enrolado, não dá. O triste é que fica muito focado nessa parada de lutinha, né? Tem uns momentos e fica aí mudando toda hora. Então, Ardinho, mas o mangá, ele é completamente straightforward, cara. Se você ver, eu lembro claramente quando eu era moleque, a gente comprou fita do Dragon Ball, que naquela época não tinha, não passava em nenhum lugar, a gente comprou as fitas subadas pra assistir. Eu lembro do Goku subindo aquela porra daquela torre lá, tá ligado? Já era shonen, assim. Era tipo assim, era um episódio inteiro ele subindo aquela porra. Era tipo metade do episódio ele subindo aquela porra. No mangá é duas páginas, tá ligado? Ele subindo, falava lá, aí ele, vou dormir aqui no meio. Ele dorme no meio, pá, eu subi de novo, cheguei. Pronto, acabou. O mangá é muito mais direto ao ponto, assim. Diretão. Isso que é muito melhor. É a própria luta com o Freeza, cara. É, nossa, não tem nem comparação. O mangá do Zé eu ainda não li, tem que ler. Eu só li o Dragon Ball mesmo. Eu acho bem bom, assim. As lutas, puta, é porque eu assino, né? Ah, sim. Eu não tenho mais paciente na banca comprar nada. Eu então assino One Piece também, e o volume do mês passado, ou do começo desse mês, já é o Vegeta lutando com o Goku no Majin Buu, assim. É uma luta muito da hora. É muito bonito o traço, né? Puta, é uma luta muito legal, caralho. Mas o Majin Buu foi uma época que ele voltou a ser mais comédia, Sim. O mangá. Não tanto nesse começo. Tem ali, tipo, pode acordar o Majin Buu e tal, mas continua na mesma vibe. O Vegeta chega no meio da parada lá e assassina um monte de gente, sabe? Mas quando aparece já o Gotenks, lá já começa a ficar... Aí... Eu lembro. Aliás, os caras estão reclamando que a gente tá falando muito de mangá e pouco games. Não sei o que vocês estão jogando aí. O que o Ardinho tá jogando, velho? Que eu? Deixa eu ver. Nada. Tô jogando o Nuclear Throne da Vlambeer. É a única coisa assim que eu jogo. O que foi o último jogo que você zerou, assim? Zerei? É. Dark Souls 2? Tem tempo esse. Nossa, nem ideia. Não tá jogando os DLC do Dark Souls 2? Ah, não, terminei já, faz tempo. Eu terminei a game de Natal, eu acho. Eu terminei no mesmo dia. Ué, mas esses novos que saíram não tem pra PC? É só pra Play 4? Não, tem pra PC. Scholar, ah, não, você tá falando do Scholar of Force. É, falando do Scholar. Isso. Não, esse eu nem tenho coragem de tocar, porque tem... Então, né? O Neozão, ele odeia o Dark Souls 2 também, eu odeio muito. E ele tava falando que tava gostando do Scholar, ele mesmo tava surpreso. Tava gostando do quê? O Nelson tava gostando do Scholar, do Dark Souls 2. Do remake, entre aspas, do Dark Souls 2. O DLC, o Scholars of the First Sin. Na verdade não é um DLC, tipo, eles mudaram algumas coisinhas e falaram, nossa, vamos cobrar $60 de novo. Não, mas eu acho que tem uma história nova, não tem? Não tem mais tem coisa? Tem coisa extra. Tem coisa extra. Tem umas coisinhas aí, tem um chefe novo, ponto, enfim. Não sei então o que, que o Nelson falou que ele tava gostando, não sei. Daí tem não, parece que balancearam umas coisas diferentes e tal. Bom, mas ainda é o mesmo jogo. Seria os motivos que pra ele gostar. Dark Souls te influenciou pra caralho, né, nos Momodora. Sim. No 4, sim. O Dark Souls. Sim. Tem influência de Dark Souls. Porque eu gosto muito, né? Eu tô. Antes de vocês entrarem aqui no canal, eu tava tentando fazer o Ardin jogar Talos Principle. Pra influenciar ele nos jogos futuros dele. Quem sabe ele fazer vários puzzles assim e tal. E acabar com os sonhos de todos vocês que odeiam puzzles e parar de jogar Momodora. Só eu jogando Momodora assim na minha casa, bem feliz. Tipo, ai que delícia. Mas eu não sou muito fã não desses jogos de puzzle, assim, tipo. São poucos que eu gosto. Tipo, Portal é um dos que eu gosto, assim, muito. Mas... Ih, já era, gente. É. Já que... era, foi mal. Porque o coisa é bem puzzle, bem focado mesmo, né? Não tem nem o que falar. Ele é. Que nem eu falei pra você, ele é por fase, assim, sabe? Tipo, perco na... Portal são salas seguidas, assim, tal. Eles nem tentam, eles se focam em fazer o puzzle. Os puzzles são fantásticos, né? Tipo. Coisa muito bem craftada, só que eu acho que eles gastam tanta energia fazendo os puzzles que eles nem tentam fazer uma transição de um puzzle pro outro. Não, a ambientação é fantástica também. Só que, por exemplo, o Portal, ele tem esse negócio de transição. Você não, acaba não sentindo que você tá indo de um puzzle pro outro, você acaba indo, tá ligado? Sim. É meio Talos... que do meta também, né? Do sim, sim. Portal. Mas no Talos Principal é... São salas, você tem que ir pra sala. Tipo, você vai pro puzzle. Eu vou pro puzzle número 1, vou pro puzzle número 2. Ah, entendi. Entendeu? Entre esses puzzles, tem tipo um mundo muito grande, é tudo muito lindo e tal. Eles fazem muito bem isso. Mas não tem essa transição, assim. Você tem que sair de um puzzle e ir pro outro, sair de um puzzle e ir pro outro. Isso é acho que o único defeito que eu vejo em Talos Principal. Mas pra mim é o melhor jogo da minha vida até agora, assim, é o Talos Principal. Você acha que ficou muito game? Tipo assim, muito na cara que é um videogame. É, mas eu, é que eu gosto tanto de puzzle, cara. Tipo, você acaba conversando... Várias partes do jogo você conversa com o computador. E você conversa entre os caras que estão no computador. É difícil explicar. Mas tem uma parte que o cara pergunta assim pra você, qual que é a sua motivação aqui pra tá? Aí tem várias perguntas filosóficas, assim, porque o jogo é bem filosófico. E uma das respostas é assim... É que eu só curto puzzle mesmo. Aí eu respondi, eu só curto puzzle mesmo, tá ligado? Aí os caras, então você é um cara focado só no seu objetivo, então. Você é desses aí, né? Você não liga pra toda essa porra que tá acontecendo aqui. Você só liga e resolver os seus problemas aí pra se divertir, né? Beleza, então. É, e é isso mesmo que eu ligo, foda-se vocês, tá ligado? Mas é bem assim, cara, não é que, nem que ele parece um jogo, tanto que eu me perdi, eu joguei 12 horas do jogo, praticamente 12 horas em 24 horas, assim. Eu fiquei mais ou menos metade do meu dia jogando essa porra desse jogo agora que o Tuba me mandou o DLC. Mas, é, pra mim é o melhor jogo, assim, da minha vida até agora, mas eu nem falo que é o melhor jogo do ano porque eu sei que é só pra mim, tá ligado? Não, não é pros outros. Tá, cara, saiu esse ano... Não, saiu um DLC agora. Vai sair semana que vem, na verdade, né? É. Você nem podia falar já. Não, podia porque tá anunciado. Não pode falar que eu tô anunciando. Não pode falar detalhes do jogo. Não pode falar detalhes, sim. Não, isso é óbvio. Eu não falei nada do jogo. Só falei que vai ter e que falei coisas que acontecem no jogo, mas acontecem no Talos Principal também. Ah, sim. Perguntaram qual que é o Zelda favorito, né? Principalmente falar de Zelda nesse. Zelda? Aqui vai uma opinião bem controversa. Wind Waker. Não sei se é o favorito do Celos também, não é? Não, dele é o Ocarina. Não, mas assim, fora o Ocarina, fora esses mainstreamzão, acho que o que ele gosta mais é o. É, acho que é. É, na verdade, a única pessoa que odeia o Wind Waker aqui é o Tuba. Eu não sou muito fã. Nossa. Também, não. Ah, o Guerra é que eu odeio. É os dois caras que. Bom. Mas o final. Ah. Mas o final do Wind Waker realmente, assim, deixou muito a desejar, né? Mas no geral eu gosto muito dele. E do A Link to the Past também. A Link to the Past eu gosto. Esse é o favorito do tubo. É, na verdade, o que eu mais gosto é o Ocarina of Time, mas tem vários outros assim que foram tomando meu coração, assim. Por exemplo, eu gosto muito da duologia dos Ages, tá ligado? Oracle. Os Ages Oracle. São caralho, né, cara? Eu gosto... Oracle. Dos Oracles, isso. Eu gosto muito desse novo que saiu pro 3DS, eu acho fantástico, fantástico demais. É, isso eu não joguei. É muito eu não foda. Gosto da mecânica de virar pintura, não, mas fora isso. Não, mas é muito bom, cara. É. Cara, mesmo se você não gostar daquela mecânica, o resto vale muito, tá ligado? Não, sim, concordo, mas. É, mas esses dois aí pra mim foram os que tomaram o lugar. E eu sempre gostei de todos, na verdade. Eu não tenho esse esquema que a galera fala, Skyward é uma bosta, Twilight Princess é uma bosta. Pra mim, Skyward é fantástico, Twilight Princess é fantástico, tipo, foda-se. Outra sim. Fala, tu. Eu acho que é o mesmo esquema que ele falou do Dark Souls lá, que tipo, todos os Zeldas eu acho os jogos muito bons, mas aí tem um que é piorzinho que o outro. É, o meu favorito é Majora's, realmente. Falaram do Minish Cap também é do caralho, um top. É legal que esses de portátil nem são da Nintendo, né? São da Capcom. Alguns. É, quando eles sabiam fazer coisa, né? O Minish Cap é da Capcom. O da Capcom, ou os Oracle também são da Capcom. Acho que só o Awakening que não é. Os Oracle são da Capcom? Os Oracle são da Capcom. São os dois Oracle são. Caralho, eu morri sem saber dessa porra. Mas a equipe que tava lá, parece que a Nintendo pegou, não sei direito. É, enfim, eu... Não sei, é estranho essas cooperações aí, que a gente nunca sabe quem fez o quê. Esses Oracles, cara, eu joguei ele na fita e eu lembro claramente, tipo, eu era moleque, tipo, eu não sabia dessas porra de... Não sabia nada de videogame, né? Eu só gostava de Zelda, que eu jogava Zelda desde moleque. Aí eu comprei a fita Oracle e tal... E eu não sabia nem que ligava, cara. Aí, tipo, um cara da locadora falou pra mim, não, viu, liga com aquele outro jogo que você comprou lá. Eu falei, você tá zoando. Aí, tipo, porra, velho, foi, tipo, a coisa mais mind-blow da minha vida, assim, tá ligado? Legal, né? Eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu simplesmente comprei porque eu achava que era um Zelda novo, assim, tá ligado? E nessa época eu não tinha dinheiro pra comprar todas as revistas também, essas porra aí. Os Oracle também tinha uma lojinha que abria se tu jogava ele no Game Boy Advance. Uma lojinha secreta que abria. Ah, é? Sim. Não, isso eu não me lembro. Eu lembro do final total, assim, que eu fechei, fantástico. Dava totalmente o âmbito do jogo, assim, se você jogasse um e depois o outro. Era top demais. Bom, gente, meia-noite, né? 11 horas da já passou uma hora e meia, vamos acabar já? Tem mais alguma pergunta aí? Pergunta final. Crossbow Training é fantástico, o Platinus perguntou. Crossbow Training, tipo, é uma das coisas que... Não conta, gente. Eu gosto de imaginar que não existiu, assim, Crossbow Training, tá ligado? O End of Gamelon, já tá apelando daí. Quem que tinha idade suficiente pra lembrar da E3 do Crossbow Training? Todo mundo, acho. Eu lembro. Essa E3 não é muito... mas eu acho... Eu não lembro se eu vi essa. Essa E3 é tipo, quando foi? 2007? Acho que foi 2006. Essa eu não tinha streaming ainda. Não, 2006 não foi. Já 2006 tinha não foi, não. Foi 2007 ou 2008. Não tinha streaming, Tuba? Você tem certeza? Eu não tinha, não, não tinha. Eu não tinha internet pra isso. Não, mas tinha os vídeos depois, não tinha pra você baixar? Ah, tem os vídeos, sim. E eu me lembro claramente dos caras falando que... Tipo, esse negócio do Crossbow Training você ia usar em vários outros jogos... Clássico Nintendo, tá ligado? Clássico Nintendo. Tipo, esse aqui, no Crossbow Training, isso vai ser usável em vários outros jogos. Isso aqui vai... Vários outros... A gente já tá planejando vários outros games. Nossa. Que vão precisar dessa porra aqui, tá ligado? Usável era, porque aquela porra é só um negócio de plástico. Não, porque tipo... Cara, praticamente era um negócio que você enfiava na sua mão e só tinha o B usável, tá ligado? O único outro jogo que tu podia usar, sei lá, era Metroid Prime 3. Deu. Ah, mas mesmo assim, é muito awkward você colocar o dedo em cima do A, assim, tá ligado? Tem, aquilo lá só funciona pra um jogo que você tem que apertar o B toda hora e apertar o A com o outro mão sua, tá ligado? E ele dava o nome de Zapper, tá ligado? Pra ser, ah, é igual a pistolinha do Nintendinho. Não, bom, realmente. Joguinho de tiro dava pra usar. E do, assim, os três House of the Dead e tal. House of the Dead é muito bom do Wii, cara. Do Wii é bom pra caramba. Bom pra caralho. Aliás, uma dessas melhores merdas que a Nintendo fez esse tipo de só usar em poucos jogos que tinha. Era Super Scope, cara. Eu tinha Super Scope e tinha os jogos muito animal, cara. Tinha os jogos Yoshi muito Safari. Legal. Ah, eu não lembro, cara. Eu acho... Era Yoshi Safari e o... Deu, o único jogo que eu sei, na real. Não era. Tinha mais. Não era só Yoshi Safari, pelo amor de Deus. Uns 5, no máximo. É, eu lembro que eu tinha todos, mas eu lembro que tinha um que era meio futurístico, assim, que era muito legal. Era um Rails tudo, né, e tal. Um jogo desses aí. Ah, é verdade. Texto do Rod no site lá. Segundo site. Não era aquele jogo de míssil? De explodir os mísseis? Não lembro agora. Rod escreveu muita coisa. Mas aí, manda dar um recado, faz um jabá aí. Jabá. Jabá. Jabá. É, fala aí do teu jogo, né? Que o pessoal pode comprar, quanto que tá e tal. Seguinte. Esse é um jogo legal, mais ou menos tipo o Momodora 2 ou 3, tipo fusionado, imagina aí. Com gráficos melhorzinhos e um pouquinho mais complexo, tipo Dark Souls, Goiânia e Vênia, você vai curtir muito. Goiânia e Vênia, tipo, tá com... A galera que nomeou ele, assim. Goiânia. E vai ser top, vocês vão amar. Então... Excelente. Fantástico. Ah, é. Normalmente vai ser ano que vem, tipo, não sei quando exatamente, mas tudo caminha pra sair ano que vem. Preço, não sei dessas coisas. $20. Ah, não, tá isso, louco? Cara. Não, bem menos. O 3 tá quanto no Steam? É, 9 reais. Tá, é, 9 reais. Acho que tá tipo uns $3. Vai sair também um artbook, se você quiser comprar. Vai ter um monte de coisas, tipo, que eu postei hoje no Twitter, que é... Vai ter um monte de curiosidade, assim, vai ter... O artbook vai ser físico ou não? Vai ser físico pra poucos corajosos que vão pagar uma grana preta. Quanto que é a grana preta? Vai ser bem limitado. Não sei, tipo, não sei quanto que vai custar pra fabricar um artbook, então... Não sei, eu não tenho esses detalhes ainda. Quer ver... Tô com sono agora. O que é mais que eu posso falar? Ó, a galera falou pra você colocar hentai no Patreon. Cara, eu acho que você deveria colocar commission de hentai no Patreon, você ia ganhar muito dinheiro, velho. Eu acho também. É um sucesso. Mas tipo assim. Mas aí desfoca, né? Sei não, pensa. Não, pensa aí você tem que fazer assim. Pensa que o Ogre Ito lá do. Do. Aquele mangá de patins, como é que é o nome? Do Air Gear. E tem Jotengue, o maluco começou fazendo hentai, cara. É, dá pra ver, né? Aí depois depois ele foi fazer um shonen que é meio hentai. Assim. Não, só que tipo hentai, assim, sabe o que é o problema do Ardil? O Ardil é muito perfeccionista. Ele fez um hentai pouco tempo antes de começar o Mazuki's Retro que ele participou. E ele terminou durante. E daí ele falou que não ficou bom. Cara, se você fizer aquilo ali, a galera compra tipo $50, certeza aquilo ali, velho. Não, o lance é você criar outro Patreon só pra isso, aí com um nome falso, sei lá. Pode ser. Aí até não suja o nome, que é coisa. Não, e eu, véi, e tipo assim, $50 toda hora, velho. Imagina, $50 você fez em quantas? 2 horas aquela porra lá? Você faz tipo 6 por dia? Tipo, porra. Ô, louco. Já era. Aí você. Não, eu tô suando, 6 por dia é zoeira. Mas tipo, se você fizer 3 por dia, $150 por dia, cara. É, então, faz lá, velho. Puta que pariu, você não sabe o quantia de punheteiro que tem nesse mundo. Não, eu não, porque eu tô. Meu é grátis. Você faz pra mim grátis. Quando você não faz desenho, a gente fica ali no chat, ali na DM, ali no Twitter, só conversando ali. E aí, que você tá usando, Ardinho, pá. E só isso já me. Você tá usando. Você dá um último recado pra galera aí, acredite no seu sonho, sei lá. O que tem aí dos meus sonhos? Não, dá um recado pra galera aí, motivacional, pra quem quer fazer jogo. Ei, calma aí que eu. Isso precisa de. Ah, não, deixa. Vai ser gravado, não vai poder acessar depois. Enfim, eu comecei fazendo uns bloquinhos e cheguei onde eu tô, então você também consegue. Em pouco tempo. Aí. quer mandar um recado pra alguém, Ardinho? Pro Surox, que ele me pediu um beijo. Então fiquei um beijo pro Surox. Tá bom. Deixa eu ver o que mais. Não, só. Tá. Então tá bom. Eu queria agradecer vocês. E ainda tô te devendo, né? Que eu ainda não fiz o bagulho, mas o Ardinho volta aí no próximo Masoquismo Redacted. Ele volta aí pra parte 3. Pro The Life Strange, sim. Volta aí pra parte 3 do Life Strange. Esse vai ser top. Em breve. Quem sabe, essa sexta-feira não vai dar, mas quem sabe semana que vem. É, pode ser semana que vem. Fé em Deus, galera. Muito obrigado aí pela presença. Beijo pra vocês. Obrigado, Guerra. Obrigado, Falou. Afro. Obrigado, Tuba. Obrigado, Ardin, nosso convidado especial. Muito obrigado a todos vocês. E semana que vem tem muito mais. Se a gente não morgar, se a gente não tiver, sei lá, é drogas que a gente usa e a gente às vezes fica meio depressivo no reboot das drogas. Mas tudo bem, gente. Muito obrigado aí por participar. Chame mais gente, porque puta que pariu, 38 pessoas! Não, mas pera aí, não tava assim. Bateu 40 e pouco. Não, mas vamos tomar no cu. Já teve Mazukizo, já teve Games Foda Live que acabou com 60 nego, vai. Vamos lá, semana que vem eu quero muito mais gente aqui. Muito obrigado, gente. Até a próxima, fé em Deus. Tchau. Beijo pra vocês. Tchau. Valeu. Boa noite. Falou. Será que essa música tá na trilha sonora do Chrono Cross? Será?